eis-me aqui. Voltei pra ti. Voltei aos pés do meu Senhor Jesus. Voltei meus olhos ao autor da minha fé e o meu altar de aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui.